Mal cheguei, já tô louco pra voltar. Que saudade de você, amor. Vem, tô louco pra voltar. Louco pra voltar. Vamos fazer amor. Você é minha droga, vicia. Me libertar aos poucos da melancolia. Vivo no limite sempre. O quanto é difícil viver. 10 anos à frente, vim pra te buscar. Vem pra cá sem resenha pro meu particular. Desligo o celular, fogo e lenha. Somos ideais um pro outro. Na verdade eu não quero só metade. Rédea, vem com o neurótico bolado, sou jogar. E você sabe, sempre luto, quanto tempo. Enquanto estivermos ladando, tua casa caiu e junto. Vem. Vamos fazer a e te ama. Vou tirar, já tirei sua roupa. Sou chefe do crime perfeito e dono dessa boca. Nosso futuro é incerto. Quanto mais longe eu fico, mais eu quero me estar perto daí. Me sinto tão, mesmo que eu esteja transbordando em rios. Mas vocês sabem, sempre luto, quanto tempo. Enquanto estivermos lado a lado, Rio de Janeiro. Te ama, oi, te ama.